Caralho, deixa eu ligar o Paulista aqui pra saber se as paradas já tá de cima lá. Estiga da porra, velho. Só falta esse bicho tá dormindo, hora dessa, ó. Caralho, irmão, atende aí, velho. Alô? E aí, Fei? E aí, irmão? Já chegou? Já, tá de cima já, mano. Demoraste então? Pode crer. Vou ligar o spawn pra descer aí, tá ligado? Beleza, beleza. Firmeza, espera aí, é nóis. Valor, afim. Passos fragantes pros malucos no escuro. Só quero meu lucro, só quero meu lucro. Aqui tem da boa, do pó e do bagulho. Só quero meu lucro, só quero meu lucro. Passos fragantes pros malucos no escuro. Só quero meu lucro, só quero meu lucro. Aqui tem da boa, do pó e do bagulho. Só quero meu lucro, só quero meu lucro. Os moleque de quebrada, puxa a bola, roda a beat. A lupa tá baixando de chapa no requinte. A xinga é das antigas, estilo malandragem. A bomba tá bolada e eu quero é novidade. Atitude sanguinária na sequência de ladrão. Nós é nós, tem nem jeito, tamo junto na prisão. Parasita, lupa escura, overdose é loucura. Roda o back, não disfarça, que eu também tô na fissura. De cannabis em cannabis, aponta que é o veneno. Entre becos e vielas, eu fumo e fumo mesmo. Ó a lombra, tô lombrado, maquinado, doidão. Pronto pra atrasar o lado de mais um vacilão. Que é cannabis, marafa, bagulho e maconha. Se tem um back na roda, naturalmente alombra. Porque aqui, parceiro, só fuma da hidropônica. 50 gramas, intimas, dona banda. Passos fragantes pros malucos no escuro. Só quero meu lucro, só quero meu lucro. Aqui tem da boa, do pó e do bagulho. Só quero meu lucro, só quero meu lucro. Passos fragantes pros malucos no escuro. Só quero meu lucro, só quero meu lucro. Aqui tem da boa, do pó e do bagulho. Só quero meu lucro, só quero meu lucro. Liga só, vagabundo, pra constar que é nóis. Sempre de cima nas bagaças, flagrante feroz. Passa o rádio pro PI lá na estrutural. O Caio foi louça e safado aqui vai levar pau. A cena é mesmo cabulosa pra quem não respeita. Passos flagrosos nas intocas, não marca bobeira. Ó, os areia no encalço, brinquedinho alerta. É na calada, nos estralo que o bagulho aperta. Pá! Dormiu de touca, jacaré abraça. Dia seguinte é encontrado morto na calçada. É, tem que ser ligeiro, moleque, aqui o bicho pega. Desce lá do norte, quebra de bandido, aqui é favela. Desse jeito, parceiro, tem que respeitar. Cada qual com seus problemas, tá ligado? Seja lá ou seja cá, então no sul. Porte legal, estrutural, química perfeita só. Passos fragantes pros malucos no escuro. Só quero meu lucro, só quero meu lucro. Aqui tem da boa, do pó e do bagulho. Só quero meu lucro, só quero meu lucro. Passos fragantes pros malucos no escuro. Só quero meu lucro, só quero meu lucro. Aqui tem da boa, do pó e do bagulho. Só quero meu lucro, só quero meu lucro. Pra quem desacredita, sensação terrorista. Daqui porte legal, sou eu, mano paulista. Colé com o entorno, sul cê tá ligado. Química perfeita e o arsenal dos aliados. Não dou pano pra safada, atravessou, cai no cerrado. Dois palitos pra beijar o cano doidão cromado. Cheroline, marafelhos, também os cachimbeiros. Vem moleque doido, correria e maloqueiro. Nas paranga, nas bagana, no quilo ou nas grama. Só quero o que é meu, dos malote eu quero a grana. Os farol, doidão, vê se me erra. É só ficar ligeiro no enquadro da X-Terra. Na firma é nós que tá, na cena do 33. Só quero o meu lucro, irmão. Chegou minha vez, chegou minha vez, chegou minha vez. Passos fragantes pros malucos no escuro. Só quero o meu lucro, só quero o meu lucro. Aqui tem da boa, do pó e do bagulho. Só quero o meu lucro, só quero o meu lucro. Passos fragantes pros malucos no escuro. Só quero o meu lucro, só quero o meu lucro. Aqui tem da boa, do pó e do bagulho. Só quero o meu lucro, só quero o meu lucro. Mais uma produção, Estúdio Arsenal.